3332-7170, Ijuí, Rio Grande do Sul. Esportes é na mais popular. ZYK 253. Rádio Repórter de Ijuí. www.radioreporter.com.br. Primeiro lugar em todas as pesquisas. 6 horas 5 minutos.